Su dimisso, rendido em teu altar estou te adorando, pois este é o meu prazer, Senhor, resoluto em perfeita comunhão eu te busco. Através desta oração, nos momentos mais difíceis que eu passei, eu pude ouvir tua voz e ver o teu cuidado. Ó Deus da minha salvação, vem me receber. Usa o meu ser pra mostrar teu poder, como uma seta que mostra a direção. Eu quero ser como barro em tuas mãos, como farol na escuridão. Submisso, rendido em teu altar estou te adorando, pois este é o meu prazer, Senhor, resoluto em perfeita comunhão eu te busco. Através desta oração, nos momentos mais que eu passei, eu pude ouvir tua voz e ver o teu cuidado. Ó Deus da minha salvação, vem me receber. Usa o meu ser pra mostrar teu poder, como farol que guia na escuridão. Pra mostrar o teu poder, como uma seta que mostra a direção. Na escuridão.